Voo 2065, agora pop, agora para a Dael Leda Mótima. Dael Leda Mótima, na sete escuta, 2065 da Gol. Canal 6311, alinhar e manter o sistema zero. Alinhar e manter o sistema zero, 6311. Olimpo 02, está autorizado o cruzamento, estão no 028. A voz prossegue o TAC via Delta, Alfa, Juliette, contorna o Instituto 1, Índia. Ponto zero, pistão no zero, chame Torre Salvador. 118, decimal 95, hoje o altímetro no 021. Solo 56, 1211 no solo. 211 agora, 648. Bruno 648, vai ingressar na Alfa das Golfo Orion. Bruno 648, está autorizado o táxi Alfa Juliet, posição 01 no Pat 1. Alfa Juliet, posição 1 no Pat 1, 648. 065, pronto, cópia. Mike, Papa Bravo, no final do plano 58. Essa é a atitude de tráfego, reporta cruzando 4000. Cruze nível 360, decola a visão no zero, curva à direita, saída da El, Lesa, Motiva. E a Pesugu 1-0. Após Piraí, Umbade, a Pesugu 4-4. Agora e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5535. 311, vento 180 graus 0 metros de nós, ajuste no 021, autorizado a decolagem, piso no 0. 021, autorizado a decolagem, chanel 6311. Se a saída 5535 é o alocado, voo 2065. Bom, 2065, outro jornalista Controle Salvador, Oxenar 6311, saída da El. Boa Lida, 6311, sobe 360. Direto Leda, 360, 6311. Papá, papá, Mike, papá, bravo, cruzando 4400 em descida, serviço radar encerrado, frequência livre, coordenação local. Kennedy, desvio esquerdo, 63, 1-1. River desvios, 63, 1-1. Obrigado. Mike Romeu Alfa, controle. Condições de informar o estimado para ingressar na terminal de Aracaju? Força aérea, Olimpo 02, autorizado a ANEM manter o sonho. Muito obrigado, prossiga. Quando eu fico com o senhor Paulo Michael de Rosa, está estimando para 2 horas para terminar o Aracaju, senhor. Mais 2 horas para terminar o Aracaju, grato. Ah, sim, o senhor está abandonando o Maitá, o senhor de Abrava aproveitando, vai prosseguir para Enrimar. Tá. Agora vai, está próximo ao porto Seco de Aracaju, senhor. Copiado, 0137, o transponder, mantenha 507. Marcelo 500, câmbio de abraço. Bom dia, 250, voando ITAP, desce até o 50. Livre das restrições, 6250. Pro 02 decolar aos 05, controle no 208. Controle no 208, olhem pro 02. Estabilizou, Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar, chama a torre agora 118.95. 95. Tá, um dia Bravo, chama a torre agora 118.95. Controle Olympus 02. Olympus 02, sobe 260 via saída Momo. Subindo 260 via Momo, Olympus 02. Uno 621, desce para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado ENS. 2021, autorizado ENS, Uno 621. Sinal da 190, aguardando instruções de pouso. Está a base pela direita ou na frente da presente, Romeu Bravo, como é direito plano? Negativo, helicóptero aproximando reanimar no momento, não há separação, mantém o final da 190. Aguarde instruções de pouso, cabeceira 190. Certo, Romeu Bravo. Fechando 6311, chama a Recife agora, 1251. 251, obrigado, bom dia, 6311. Está autorizado, seu contato. Vai chamar, 2065 da Gol. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar. Visual com campo? Afirmo. Livre pouso no zero, vento. É 160 graus 07 nós e ajuste no 021. Gente, é livre pouso no zero, Romeu Bravo Oscar. 3896, na via chegada, desce até o 50, 050. 050, aguarda cópia. Condição de acionar, por conta, aguarda. Tem estacionamento, aguardando cópia, é o 2733. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, confirmado solo 08, direito no 21. Romeu Bravo Oscar, confirma o pátio de parqueamento? Gente, Tango de Abrava 08, frequência livre. Romeu Bravo Oscar no 21. Voz, está autorizado, táxi Alfa, reporte na Jota 3 de Leste. Só um reporte totalmente visual com o carro. Vai reportar. Eu faço 2065 da Gol, 184 a bordo, 420 da Leão. 065, está autorizado, táxi A. Ate 1, táxi Índia, quando espera a pista no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro 1021. 1021, Pátio 1, Índia, 2845, obrigado, 065 da Globo. Romeu Bravo, observa o táxi do Vento da Gol. Após a passagem do mesmo, ingressa Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mai, Quebec. Na TAPC Quebec, reporte para cruzamento da pista 1735. Pés livre LS 1021. 2001, Lívia LS 1021. Azul 2770 para autorização por seguro centro Quebec. Azul 2770 para autorização português. Azul 2770, aguarda cópia. Era 2733, ponto cópia. Ponto 2733. Autorizado Aracaju, nível 090, decola pista no 0, curva à esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador opera 120, decimal 8, e o transponder 0276. Autorizado Aracaju, no nível 090, decola 90, com curva esquerda, saída Conde, pela Golf 677, controle 120, decimal 8, transponder 0276. O 0-2-7-3-3, o planejamento está correto, estamos prontos para o táxi. Pronto, o Proteiro 2733 informa que irá decolar da intercessão em autoridade. Gente, 2733, chame torre em 11895, ajuste no 021. Paulo, Salvador, no ano 621. O Proteiro 2733. Chegou no 621, está autorizado o táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes do CS. 094. 921. 021, a linha decola 10, gol 2065. 2770. 2770, está autorizado por seguro, nível 180. Decola pista 10, curva à direita, na saída Coral, via Golf 677. Após Raíra e após prossegue conforme a rota, plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 0275. Do ponto seguro, nível de voo 180, decola cabeceira no zero, curva direita, saída Coral, pela Golf 677, após Raíra, após ponto seguro, controle 08, transponder 0275. Azul 2770, o posicionamento está correto, já pronto, pushback funcionamento. Contra azul 2770. 621, poderia confirmar se avistou a meu pés devido à visibilidade ou chuva? Chuva, 621. Gente, graças à informação. 620, azul 2780. 060, 2780. PLS, Jorge Alcon Pinto, 6250. Completa final, chama a torre 118-95. 095. 6250 da UFA. Confirmando a 6250 da Oxené? Afirmo, confirmo, está seca, por favor. O Oxené 6250 continua a aproximação e porte totalmente visual com o campo. Você já está totalmente visual, só confirmando se está seca. Confirme? Está seca? Agora chove leve sobre o campo, provavelmente porque está molhado. Ok, está molhada, já visual com o campo, Oxené 6250. Correto, 6250, ciente visual com campo. Autorizado o pouso de tona zero, vento. É 1180 graus no 2 nós, ajuste do altímetro no 021. Chinema 250. 021 no livre pouso na 10-6250. Gol 2065, decolado 1-5, controle no 208. 208, gol 2065, tem informação na metade da vista pra frente, tem um pouquinho de chuva já, né? Gente, atualizando aqui o ATIS com pista molhada. Salvador, bom dia, o gol 2065, 2000 pés, Sahel, Leda Mótiva. 2065, sobe 360, via saída da El. 360, via saída da El, quando possível, approach Mótiva, o gol 2065. AB2702, chama Recife agora, 126, decimal 0, alterno 1288. China-feira? Tem frequência livre para coordenar com os tráficos locais. Isso agora é encerrado. Charlie, Vitor, Charlie Mai. Bom dia. Controle Salvador, confirme, é o FAB 2702 ou 7202? Confirmo, 7202. Chama Recife, as frequências 12685, alterno 12545. Ok, o 8102 vai chamar 12685 ou 12545. Azul 2780, controle. Controle Salvador opera 120.8 e o trânsito 125552. Combinado então, 370, rota conforme, decola da 10, Fuca, Aracaju, controle 208, trânsito 125552, voa 1984. Voa 1984, cotidianamente da corrente, pronto, push back, saneamento. Tá. Na Alfa 2, batia a fronteira 2. 2526, tá aqui dentro. 2526, boa. Na via desce até o 50, 050. Na via até o 50, fronteira 2733, Hotel. Você é 2733. Aliar e manter funcionando a zero a partir da interseção Hotel. Sente a linha e mantém da interseção Hotel, Rosário 2733. Puxinei 6250, solo aos 18, direito no 21, decimal 1. 21 na direita, o 6250. Limite dessa fula para o 2780, é o lá? Afirmo. Gente, graças. Interseção Hotel, 190, o vento é 200 graus 099, o ajuste do altímetro no 021. Autorizado decolagem a partir da Interseção Hotel, o rotário 333. Vou na posição 02. Estabilizando, 3, 8, 9, 6. Chama a torre agora, 11895, 3896. 1895, boa. Decolada aos 22, esquerda, saída Conde, controle 1208. Esquerda, Conde, controle 1208, controle 2733, obrigado. Copiou 2733, autorizado curva esquerda, saída Conde, após. Ativos, Lupa Paulista, mantemos 075. Chama a descida. Debatia, senhor, a sua escuta, baixado e travado para suas terras. 3896, reporte totalmente visual com o campo. Seria bom? Toma pistão na zero molhada. É, pistão na zero molhada, até 3896. Azul 2780, atendido 060. Descida autorizada até 4 mil pés, com o 021, mantendo a prova. 1021, mantendo a prova até 4 mil. Azul 2780. Livre pouso no 0, vento 230 graus 079, o ajuste no 021. 1021-3296, confirma o papito da funcionando? Afirmativo, no máximo. Ok, obrigado. Gol 206. Chama agora Recife no 251, alterna no 3395. Câmbio. 251, 1395, gol 2065, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 0736. Salvador, bom dia. Força Aérea 2733. Sim. 2780 já assume Duna 2000 pés livre LS. Duna 2000 pés livre LS, o azul 2780. Autorizado com Goiânia, o nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da EL, Lida, Motiva, via UPZULU 10, por base, UPZULU 16, pode prosseguir conforme rota do plano de voo, controle Salvador opera 120.8, transponder 5564. Para Congonha, 3.600, decola pista no zero. Primeiro cruzamento direito, saída da El, Breda, Monte, Abre Rua. 20, com base 86, pode comprar na rota. Controle 208, até na 5564. 21, protejamento está correto, chamando pushback acionamento. Fala para o acionamento, Pedro. Pushback acionamento azul 2770. 2770 está autorizado, chamando táxi. Pode falar táxi azul 2770. Bom, 1184, autorizado, já front taxi. Bora, taxi, 1184. Controle Salvador, azul 4207-4270-160, com a informação de Quebec. Desce para 4 mil pés. Ajuste no altímetro no 021, o azul 2, 4207. 4 mil pés, 121, azul 4207. Estabilizado, NLS, gol 9094. Vai para final, torre 118.95 agora, no 094. Boa. Gol 1094 estabilizado, passando em Índia Serra. Gol 9094, reporte totalmente visual com o campo. Totalmente visual. Autorizado pouso custo 10, vento 1, 90 graus 062 de nós, ajuste 9021. Livre pouso, gol 9094. 5526. Receptor localizador, o azul 2780. Apesar de estar um pouquinho longe. Certo. Para a transferência de comunicações 2780. Certo. Para o táxi azul 2770, PAB 49, autonomia 0410, até na Vitória. Táxi 70, foi autorizado o táxi abate 1, táxi Índia. Onde para a pista no 0, chame torre 11895, o ajuste no 0, 21, seguirá o Boeing da Gol. 2895, segue o Boeing da Gol, azul 2770. Gol também, gol 1184 para o táxi, nosso PAB 135, temos 3 horas e 20, João Pessoa. No 184, está autorizado o táxi via Índia. Ponto para a pista no 0, chame torre 11895, ajuste no 021. Índia, por espera 1895, 9021, ajuste no 184. Era 2526 para localizador, curva à direita na PRO 050. Direita 050, localizador 2526. Salvador, bom dia, com 739, informação Quebec, 0 para o 050. Vamos 739, deixa para o nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via chegada Mari, 739. Gol 1184, alhar e manter pistão na zero. E manter na zero, gol 1184. Dois, um, um, à direita, obrigado, gol 1094. Vamos para o gol 1094, livrando a pista nas três curvas. 2094, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2094. através do ajuste no 021 em condições visuais. Mais 0-0, ajuste no 021, gol 198, vai. Pesado, ingresso, pátio 1, até o pátio 3. 2-0-3, Delta. Localizador 2526. 2-7-0, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa. É 2526, para 2000 pés, guardando transferência. O 2770, mantém o ponto esperado no 0. Tem ponto esperado no 0, azul 2770. Torre Salvador, azul 2780. Azul 2780, continua a aproximação, é parte totalmente visual com o carro. Estamos totalmente visual com o carro, senhor. Aguarda só um minuto. Cliente. Desvio agora para 2526. Vasco Salvador, bom dia, Chaco 09, seguinte da Rota. Faz o ajuste no 02. Autorizado o pouso, azul 2780. Voo 1184, decolado aos 32, controle no 208. 208, voo 1184, obrigado. Conde, aguardando cópia. E para Conde, aguarda cópia, Chaco 09. 733 1094, ingresso auxiliar, exposição 10, bate 1. Posição 10 no bate 1, eu vou 1094, obrigado. Vou na 643, quanto cópia? Prossiga. Autorizado a Maceió, nível 350, decola pista no 0, curva esquerda, saída Puca, Cajô. Viatriz 17, após Arago e após prosseguir conforme rota, plano de voo. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, transponder 5-0-0-2. Nível 3-5-0, aprovado para Maceió, pelo 7 Arago, boa Maceió. Decola da 1-0, esquerda, Puca, Jama, Aracaju. 2-0-8 é o controle, 50-0-2 é o transponder, gol na 648. 5-0-0-2, transponder, chama pronto para o diverso treinamento. Será? Chacal 09, pronto, cópia. Cópia. Autorizado Recife, nível 110, decola pista 10, na curva esquerda, na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 0263. Ok, foi autorizado Salvador Recife, nível 110, depois da coordenada, nível final 90. Decola na Conde, com curva esquerda. Percepção da Golf 77. Controle Salvador 1208. Passando a 0263 no transponder o Chacal 09. Chacal 09, protegimento está correto, assinamento por conta e risco, chama pronto para o táxi. Passando a conta e risco, chama pronto para o táxi, Chacal 09. Mais 1739. Bota com a torre 1-1-8-9-5 com o ponto. 1-2-4-5. Na nota 14, para a posição número 8. 526, avistado. QNH 1-0-2-1, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 2526. Foi azul 2770, tem condições de decolar de imediato. Azul 2770, mantém ponto de espera. Azul 2780 no solo 35, libera a direita, agilizando o solo. 1-2-1, decimal 1. A direita agilizando 2-1-1. Bravo Delta, estou autorizado, Serra Nova Tango Romeu, uma centena, decola pista 1-0, curva esquerda na saída Momo, pois prossegue direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1-2-0 decimal 8 e o transponder 5556. Aérea 2526, autorizado pouso, pistão no zero, vento 220 graus, meia dúzia de nós. Pouso 526. Mensagem. O azul 2780, está autorizado o táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 4, Romeu, azul 2780. O Fiança Vitor, autorizado do reboque, é posto ao término na posição 08. Fiança Vitor na ciência. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Exame, mantenha no zero azul 2770. Série 2526, no solo 36, libere a direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 1, 2, 3, 6. O 4207 desce para 2000 pés sem restrições, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. 2000 pés sem restrições, chama estabilizado no X-Ray, o azul 4207. Wave 53 desce para 4000 pés, o ajuste 1021. 1021 para 4000. Taxi até o hotel para cruzamento, Chacal 09. 526, prossiga. Tá, no táxi. Bate o autoridade. Gente, está autorizado Alfa Delta. Reporte para ingresso, pistão 028. Reporte para ingresso 2285. Sinto no 285. 285, gol 984, obrigado. Só firma aeronave, solicitou Duna. O azul 4207, já para evitar informações. Gente, o 4207 reporta no término do desvio. Gente, o 4207. O Chacal 09 está visando a folha 526, pode dar passagem até a gente entrar no parque, depois que eu saio com a obra. Chacal 09, sua tela irá prosseguir para o quadro de autoridade. Atenção, está prosseguindo no parque do parque militar, Chacal 09. No norte 230 reduzindo 526 autorizado ingresso pistão no 028, estacionar a parte da autoridade, frequência livre 526 a parte autorizado, parte autoridade, ingresso, frequência livre 226 Chacal 09, bloco tráfego, ingresso autorizado, cruzamento, pistão no 028 após Delta Alfa, reporta no Anjo Juliette. Cruze de imediato ao 1-0, depois Alfa Delta e reporta na Juliette o Chacal 09. Confirmar a frequência com o Juliette. 1-2-1-8-5 e 1-2-5-4-5. Obrigado. Tomador, azul 2770, bom dia. Azul 2770, contato radar, estou para 1-8-0, via saída coral. 8-0, possibilidade de... Polo 739, reduza para 2109, descendo para 3000 pés com ajuste no 021, sem restrições. Redução 210, descendo para 3000 no 021, ajuste sem restrições no 739. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, completa com a torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95 com a torre, o azul 4207. Teve 53, desce para 2000 pés, o ajuste no 021, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Final de 6.5 milhas. 118, 91895. 118, 95, chapéu. Está nos corredores visuais, reporta a palita. No 1500. Prossiga, o braço é certo. Certo, certo, como você arranca com isso, para o déficit de saúde de Delta Lima, está acionado no 017, onde coberto, numa pequena cidade. Está Serra Serra, reporta Serra Rússia de Delta Lima. Pouca, Caju, agora não copia. 3198. Usuário chega da Mari, desça via para o nível de voo 050. Via Mari para o 050, na 3198. Segue tráfego 11 horas a 10 milhas, Hotel 25 Bravo, mais. Está com velocidade de 200, seu segue como número 2, o Gol 739. Paciente, o 739. Fala 40, ponto cópia. Fala 40, Jada Maceió, nível 350, decola pistão no 0, curva à esquerda, saída Puca, Caju, via Golf, via Upes 117, após Orago e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, 120, 3.4. Negra 140, que o procedimento está correto, estamos prontos para tiver funcionamento. Deixa eu olhar. IGZ 53. Dave 53, QNH 10021, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 53. Azul 4207 no solo, os 44, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 211 com solo 4207, boa. Solo azul 4207, livrou para o táxi? 4207, está autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para o 03, 4207. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 07 nós. 53, pouso autorizado. Estabilizado, bom 739. Bom 739, completa para torre, 118, decimal 95, ao público. 1-1-8-9-5, obrigado, bom 739. Oi, Salvador, bom dia, bom 739. Está estabilizado, ele é 531 na tela. Uno 739, QNH 1021, não continua a aproximação, aguardar a autorização de pouso. Gente, bom 739. Nível 070, decola da 17, curva esquerda na saída Momo, pode prossegue direto. Controle de Salvador 1208 e o transponder será o 0156. Espera 2733 a 61 milhas, Nordeste, Verso Salvador, se esse radar está encerrado, mantém o nível de voo 090, estando o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Salvador, Salvador, Aracaju 203, cuidado, e a volta do Controle Salvador, o braço Terra Terra, visual com o pouso. Em livre frequência, o braço Terra Terra. Livre, vai chamar no regresso, o Terra Terra. Gol 739, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 099. Gente, autorizado pouso 190, bom 739. Confirmo que chamou a torre? Romeu, batendo. Foi Romeu, Romeu, Golf? Papatango, Romeu, Papatango. Prossiga. É, pessoal, teste no transitor, transponder no solo, se autorizado de gestionar o modo on. Contra que parte? No Marinho. Qual o estimado? Aparecendo pra senhora na RG 4-7-4. Autorizado. Desci, depois da colagem. Também é 4-8, autorizado. Se tiver funcionamento, deixa eu perguntar. Trap Delta autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Confirma se recebe o transponder do Romeu Cupatanga, assinado 2000. Negativo. E agora? Ativo. 1739 no solo 49, libera direita solo 121 decimal 1. Direita 121 decimal 1, 709. Alô, Salvador, bom dia, com 739, Bruno. 739 da Gol, autorizado, tá? F, Alfa, Juliette, posição 0741. Alfa e Juliette para o 07, com 739. 0 graus, 089. Confere. Chacal 09, autorizado alinhar e manter pista no zero. Bravo Delta, decolador 52, controle 120, decimal 8. 108, grato. Justo 021, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. Restrições para 2000, com 1021, é reporte estabilizado, tá? 3198. Controle Salvador. Bom dia, Patrão Juliette, Bravo Delta, na Momo. Patrão Juliette, Bravo Delta, contato radar, sua tem restrições para 100, via saída Momo. Terminou a Momo, Bravo Delta. Contra o Salvador, mantigo no 864, frente da Romeu. Bom, no 864, vou na flor de Mares para interceptar a chegada Mares, descendo para o 050. Mari 050, recepta Mari, com 1-8-3-4. Maceió. Tchá. Prossiga. Decolou de Serra de Delta Lima, destino é Aracaju. Tá com 3 a bordo. Vai manter 500 pés. Próxima pessoa de bordo. Positivo, alternado é Salvador, destino é Maceió. Alternado Salvador, 140 a bordo. 140. Nossa. Salvador, bom dia, Luiz, para o segue acionamento, tem que ir embora. 621, autorizado, te aprontar, senhor. Bora passar, senhor. Salvador, bandido, 0094, formação, Romeu, posição 0, autorização Fortaleza. Bom, 094, autorizado Fortaleza, nível 370, decola piso no 0, curva esquerda, saída Momo, Froti, e a piso 19. Pois Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5024. Salvador, muito bom dia, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossiga. Vamos para aí do Açúcar, para cruzamento do campo, cara. Bravo Serra Serra, está presente, autorizado o cruzamento do sinal da pista 1-0, agilizando. Está presente, está autorizado, agilizando a medida do possível, Bravo Serra Serra. 48, tá na ponta espera da 1-0 Pro. Olha, o Juliette Bravo Delta na divisa região 3000.